frequência livre, Guardião 0. Hotel Torre 1862, altímetro 0013. Controle Salvador, Força Aérea 1345, transfere. Força Aérea 1345, contato com radar, sabe 1110 na saída Conde. 1345, 1110, saída Conde. Tenerife 6141, chegada bom, desce para 4000, ajuste na 0 na 3. 328, solo aos 29, controle 1, solo 1200, décimo 9, virar direito. 29, vou na 3. Maldoro, boa tarde, vou no 322, celebrando aqui. Vou no 328, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, vou no 322. São Salvador, vou no 600, boa tarde. Vou no 600, Natal, autorizado, copinha? Sim. Yeah. Autorizado, Natal, 370, perdoou 10, decolado 10, primeira curva esquerda, pouca transição, Zipar. Controle 119, decimal 80, transponder 5141. 0 para Natal, perdoa 10, decolada 10, curva esquerda, puca de par, controle 998 e o transponder 5141, gol no 600. Está correto, no 600, chama para o estacionamento. Vai chamar, gol no 600. Sou índio, não é liberado? Confira o tráfego emocional. Tráfego Luiz Paracaju, autorizado 035, decola da 17, curva esquerda, no forte. Restrito 1 mil pés até a liberação do controle. Controle em 119, decimal 80, aciona 0 pelo padrão do Bravo Luiz. É 1-2-2. Sul November, quando possível, informa o texto lá do Raposo. Quando ingressei ao Juno 745, então, na época do Sul November. Na 745. Boa tarde, Gono 754, Pouca Zipa. Gono 754, contato radar, Rodô 390, sob vetoração, mantenha a proa até 10 milhas após Jambo. Mantenha a proa, sob vetoração, 10 milhas, Jambo, subindo 390, Gono 754. Prossegue na descida para 2000, ajuste na 0 na 3. 1 0 na 3, 2000, cidade de Duna. Obrigado, Duna. Chamei a 6320. Duna, muito obrigado. Ajuste na 0 na 3. 0 no 437, ali, mantém posição com o hotel, estando 0. Gol 1754, tá presente o Lojama? Presente, Jão, 754. Gol 1806, contato radar. Sabor 230, vai manter a proa até 10 milhas após Jão. Pode manter a proa por 10 milhas após, confirme? Após Jamo. Após Jamo, gol 1806. Estação de Interlagos, Zulu, Juliette Serra. Luz, Juliette Serra, porta na rotatória. Porta lá. Força aérea no 437, 21 no 0 grau, 08 norte, autorizado a decolar, pistão 0. Contato. 5-6, Azul 4089, chama Recife, 251, alterna 1-3-3, decimal 25-1-3-3, 25-4. Força aérea 5954, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3, decimal 25. Do táxi, a posição de espera da lógica do Sáfico Luiz. Força aérea 37, decolada aos 35, controle 1-9-8. Controle 1-9-8, força aérea 1-4-7. Avisou algum campo? Apelo. Agora torre 118, decimal 6. 18-6, confirme. Afirmativo. Recebido, grato, vamos grato. Salvador, o gol 1806 pro Ando Jamo. Gente, 1806. Contador, 1345, ativo mantenho 1-1-0. Gente, 1345. Botão Romeu, Golf Victor. Vou agora para o São Pedro. Salvo da Força Aérea 1437. Força Aérea 1437, contato radar, sobre 130, conte. Sobre 130, se conta Força Aérea 1437. O nível pressão 2085, firme. Afirmativo, senhora, eu já estou iniciando a descida aqui. Gente. Gol 1754, Recife, 1255, a terra 2085. 254-2085. Oceania 320. Autorizado, repórter estabilizado. Contra autorizado. Xiaomi 1141, 2000, ajuste na 03. 2000, pode voar, Duna? Olá, Gilete Serra. Sou Gilete Serra, autorizado, pouso. Estamos no 7, 120 graus, 109. Lula de pouso, Lula de Serra. Passamos o Romeu Golf Vitor, desce para 3 mil pés, ajuste na 0 na 3. Entra para 3 mil pés. Tá direito. Gol 1806, Recife 1245, alterna 2085. 1245, alterna 2085, gol 1806. A 6290, desce para nível de voo 050, reduz para 210, número 4, na próxima. 050, reduzindo 210 nós, 6210. Papa Tango, Ecos 1, November, Recife 1245, até 2085. 2545, 2085, Ecos 1, November. Transponder 5154. Ok, autorizado Vitória de Conquista, nível 200, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída é Arbo, gentileza confirmar a transição, controle 109-8, transponder 5154. Confirmação a Arbor, eleca depois. Arbor, eleca, sim. Matias, Jampa, espera que é estacionamento. 0. Nível 0, Xenemia 320. Tulu, Gilete, 4-0, autorizado para o Pato 5 no corte de frequência. Autorizado direita, corrigindo, tá autorizado parte 1 no índice alfa, fonte 0-0 torre, 1-1-8-6, altimetro 1-0-3. 1-0-3, destaque. Fonte 0 na chamada 2, corrigindo 4 horas, ok? 4 horas. Primeiro alfa autorizado para o local, acho que é decolando 1-7, curva direita. O no meu PES, controle 1-9, decimal 8, aciona 0171. Solo, Salvador, bala 600, está no portão 2, tanto para mim, né? Dois a bordo, já não lembrará o funcionamento da torre 1-8-6-12. Zero zero no 02, assunto tráfego, data passar a retaguarda, autorizado, puxa, falar com o ataque. Tem que passar o tráfego da TAM, está livre, igual 900. Sítio 141 em aproximação, reduzir, chamar o trem, chamar a torre, 1-1-8-6. 2-8-6, até mais. Luciano 210, sem restrições até 2000. Luciano 6210, pra mim. Desça para 2000 pés com 1013. 2013, 62, zona 0. Torre Salvador, Oxa 6-1-4, no passando o Timbra. Eu vou quatro, complete aproximação agora, informação de pista livre, vento 120.08, ajuste 1013. Pronto, ali prepare-se para decolar, fica autorizado, 3805. Xené 6320, Solos 43, a livrar direito no 21 no 19. A livrar no 219, 6320. Autorizado acionamento é poste para o táxi. Boa tarde, Xené 6320 na Fox Trox livrando. 6320, reporte antes da Juliette. Boa tarde, antes da Juliette. É 3805, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 089. Autorizado a decolagem, 3805. Leone 41, complete próximo ao ferro, após iniciando a corrida de decolagem, comando pista livre. É, ela está transiente. Tá rodando a tábua de cópia. No 322 solicitou acionamento, a mensagem está muito ruim. Acionar, pronto para a cópia. É o 6210, né? Positivo. E após conforme. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5041. 5, decola os 4, 5, controle 1, 9, decimal 8. 9, 8, obrigadão. Lógico que no início, que tem a esteira turbulenta, aeronave cruza o eixo 1 no 7, quando pronto, autorizado a decolagem, vento 1 no 2, 0 graus, 089. Puxa o controle, Salvador, está em contato, radar. 7. 19, número 1, autorizado o táxi, reporte para ingresso pista no 7, 9, número 1. Golf Vista, estou autorizado a aproximação em LR. Yes. Só a próxima da Juliette, 6320. 6320, 6320, portão 7, ingressa Juliette. Pela Juliette vai até o 7, 6320. Solo gol 1394. Gol 1394. Galeão, aguarde quatro. Meu, vida. 0, marcando para o 0, 1, 5, vai deixar o estado aqui. 7. 4, 1. Alfa e Juliette, portão 8. 7. Salvador, volume 00 para a cidade, com 185 a bordo, autoramente 0240, alterna Matheus. 600 no ponto de 386, 1013. Mas eu consegui pegar a torre 186, tá livre, gol 600. Tá, ponto de espera, torre 186, 1013, bola 322, autorizado táxi até interseção hotel, chame para cruzamento da 1028, o ajuste 1013. Oi, Papatango. Papatango, Romeu Gobito já passando o chão, baixada bala. Que se você for 1010? 1010. Lete aproximação, aguardando informação de pista livre, vento 1010 graus, 089. É, Romeu Gobito. Salvador, boa tarde, Lomé 00, mantém o ponto de cara da Lomé. Lomé 00, mantém o ponto de cara, aguarde para decolagem. Salvador, 3-4. Copia. Autorização. Maceió autorizado 350, a rota Prewhisky 58. Decola na 10, esquerda, Pulca, Zumbi, 198 e 5140. Para quem foi essa autorização? Gol 1934, autorizado, nível 350. Conforme em rota do plano de voo, Apero 58. Decola pista no zero, no perfil da Pulca Zumbi. Controle Salvador, 119, decima 8, aciona 5140. Gol 1934. Correto, 924, chama pronto. Chamaremos, obrigado. Corrigindo, solicita para o Chibé Castanamento da presente, 924, portão número 1. Está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama para o táxi e o gol 1934. Papa Tango, Bravo, Kilo Whisky, controle Salvador. Boa tarde, prossiga visual, aguarde 2 minutos, após suba para o 035 e sempre na escuta, câmbio. Prossiga, guardião. Ciente, guardião. Quantos minutos para Itaparica? Quatro guardando para a Copa. Ciente, 1394. Autorizado Galeão, 360, apesar do Lu 10. Após desmate, direto Lúcio, direto Balacena e após conforme. Decolagem da 1-0 com curva direita. Sai Nadael, Leda, após Leda, Bridge. Controle 1-9, décima 8. Aciona 5-1-4-2. Utilizado 360 Galeão, pela Upper Zulu 10, após desmate, decola da 1-0 com curva direita na. Da Euleta, após bridge, controle 198, aciona 5142, o voo 1394. 51 ao livrar direito no 21 no décimo 9. Visual até Aracaju. Gente, informe o estimado para pouso em Aracaju. Romeu Golf Vitor, pátio 3, autorizado Kilo. Ouro 600, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 no 0 grau, 0,219. Confirme, chamou o solo. A saída é Arbor, Elefa. E após Elefa, vou fito. Eu estou sem o plano aqui, confirma o horário. Ao 29, não estou sem a operação para disposta a programa ordem. Muito obrigado. Afirmativo. Então a saída é Arbor, Elefa. E após Elefa, vou fito. Sim, você vai para Atuxina, depois vai para Aracaju. E qual o estimado para Aracaju? Interceptou o localizador? Acima aqui, já no localizador, no interceptando o glide. Estabilizado 6200. Muito bom, vamos checar o trem, chamar a torre, 1186. Agora, obrigado. Precisado alinhar e manter a partir da interseção, aguardando o 1322. Ouro 600, decola 53, controle 119, decimal 8. 198, bola 600. Torre é o Xané 6210, INS, está abaixado travado. Xané 6210, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento no 30 graus, 089, ajuste no 0 no 3. Na sua escuta, 6210. Aguarde para decolagem de 9 graus. Aju. Eu vou 1-3-3-3, autorizado. informação mais. Uno 333, aguarde cópia com o ônibus. Onde é essa saída? Sai na Dael Leda e após Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Conselho no 376, tá chamando o sol? No 376, confirme nível para Natal. Informação do Gol 600, tráfego esquerda no litoral, pequeno porte, passando 1.400 para 3.500. Gente, Gol 600. Vindo para Aracaju, informação para o Gol 600. Livre pouso, Xené, 6.200. No 322, decolado ao 5.4, curva esquerda, controle 1.9.8. Controle 1.9.8. 0-1-3-4-1-9-2-4-1-9. De 9 mil alfa, após a passagem do tráfego na final, pistão 0, 3 horas de decolagem, atenta esteira turbulência, meto no 5-0 graus, 08 março. 3-2-2, esse é o controle de Salvador. Está em contato com o radar, saída é a Conde, suba para 1-1-0. Saída Conde, sim, para 1-1-0, posição 3-2-2. Serão 322, tráfego posição 5 milhas e meia. Sua posição de 1 hora, passando 1.800, subindo para 3.500. É um Charlie 150 em voo visual. Informação para o Forte Aéreo 322. 1-3-3-2, centro, não visual. Sério no 376, copo. Autorizado Natal 150, via Golf 677, decolagem pista 10 com curva esquerda, sai na Puca, transição Aracaju, controle 1-9-8-19-35, corrijo, 119-8 controle, 5-1-2-0 transporte. No 322, o tráfego informado, está afastado agora 5 milhas da sua aeronave, porém já foi superado. Grato no 322. De 9 mil alfa, decola 5.6, controle 1.9.8. Controle 1.9.8 e de 9 mil alfa. Paulo livrou pista, GNR 62, 1 a 0. 62, 1 a 0, reporte antes da taxa Juliette. Reportaria antes da Juliette, 62, 1 a 0. Paulo, gol 394, pushback, acionamento no 5. Faltam 5, autorizado, time táxi. Já lá táxi, 394. Tomou? Gente, é o número 2, copo. Para brasileira 1-3-2-2, está sob detonação. Foi na proa 040. Em caso de falha de comunicações, quando estiver a 30 milhas, voe para Aracaju. 3 vermelhas fora de comunicação, Aracaju, proa 040, passeio no 322. Positivo. Controle Salvador, papo.